A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A busca pela diversão de uma criança ali nos anos 80 e também nos 90... Ela era tão árdua quanto encontrar a vida inteligente em um reality show, é ou não é, Walter Rezende, né? Então, ficávamos ali, né, jogando melee na rua, com aquela bola de plástico. Lembra do melee, Walter? Eu me lembro, inclusive, no Brasil, tem outros nomes. É conhecido como 3 dentro, 3 fora. Sim. Eu já joguei isso numa casa de tolerância, eu acho. Tem também o gol de classe. Na minha rua também chamava gomofô. Ou também podíamos ficar ali jogando taco, né? Com aquelas bolinhas de tênis geralmente roubadas. No episódio de número 63, que citamos as excursões escolares, nós falamos sobre um dos mágicos lugares aqui de São Paulo, que era um verdadeiro eldorado ali de diversão infanto-juvenil. Infelizmente, no começo deste ano agora, a gente recebeu a notícia de que o maior parque de diversões da cidade, que hoje tá meio derrubadão, né, cara? Mas teve lá o seu tempo de glória e tal. E agora, no dia 29, o Play Center encerrará as suas atividades, Walter Rezende. Vai baixar as portas. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Assim que soubemos do fechamento do Play Center, eu e o Alexandre, a gente ficou ali meio reticente, né? Porque a gente ficou com medo de ser uma coisa muito regional, né? Exato. E a gente fez logo uma pesquisa e não, parece que o Brasil inteiro, pelo menos já ouviu falar. É quase que o nosso Cristo Redentor adolescente. É a praia do Paulo Santos. Conhece também porque tinha a unidade móvel, né? Do Play Center que rodava aí o país. Além dos Playlands, né? Os Playlands, exatamente, que todo o Brasil conhece essa parada. Bem, na minha infância, obviamente, eu não fui muitas aquilo vezes. Aquilo era caro, porque... Era caro. Era caro, ninguém ia lá. Na, tanto que na única vez que eu fui, lembra daquele carimbo que você recebia ali na entrada do Play Center? Você recebia um carimbo, assim, nas costas da mão, né? Sim. Eu fiquei 3 semanas com aquilo ali pra mostrar pras pessoas que eu tinha ido no Play Center. Aquele carimbo era um crachá de miserável, foda. Então, como a gente não tinha muita grana e tal, obviamente fui ao Play Center numa daquelas excursões e fiquei embestiado ali, né? Até porque o que eu conhecia de parte de diversões era aquelas derrotas periféricas ali, com chapéu mexicano, já tomei choque, como no carrossel. Mano. De batista, teve um parque de diversões itinerante que se instalou, uma criança foi picada por uma cobra dentro. Caiu de E o pior é que na minha primeira ida ao Play Center, eu fui justamente nesses brinquedos que eu conhecia. Ah, eu vou na xícara, porque eu tô ligado que é tranquilo. Então, todos aqueles brinquedos hardcores ali, é isso, exatamente. Dando rolê lá naquele teleférico que tinha lá em cima e tal, porque eu já tinha andado num teleférico em Campos do Jordão. Então eu fui mais nesses conhecidos. E essa foi a minha primeira ida ao Play Center, foi uma excursão de escola. Minha mãe pagou, acho que em 5 vezes. Eu acho que era caro mesmo. Não, era caro, realmente. Vários brinquedos, né, que tinha. Tinha o Superjet, né, que era uma montanha russa. Exato. A Eva, lembra da Eva? Sim. A Eva era uma mulher... Grávida. Grávida, gigante, de fibra de vidro. Fibra de vidro. Você entrava dentro daquela merda e ficava andando naquela época. Eu não sabia das partes vergonhosas de uma mulher. Ah, você nunca tinha... Ainda mais por dentro. Eu sonhava em sair numa porta com uma moita, saca? Mas isso nunca aconteceu. E aquele cinema 180 graus também era uma derrota de marca maior, né? Cinema 180 graus, cara. Todo mundo falava, você vai entrar... Você vai cair. Você vai cair de tão realista que é, cara. Eu fui e nada aconteceu. Foi terrível. E lembra da Monga? A Monga também fez sucesso pelas periferias do Brasil, né? Com aquele truque de espelhos ali. Lembra do Ciclone, que era um escorregador gigante? Sim. Eu acho que a primeira vez que eu fui numa excursão de escola, aí tinha um moleque que era muito filha da puta, o Cabeção. Ele, eu não sei como, ele conseguiu merda de cachorro. Eu acho que era merda humana, porque era muito mais fácil. E jogou no final do escorregador, saca? Pro cara sair rebosteando no final do trajeto. E eu me lembro de ter feito uma maldade lá no Play Center, que foram umas pessoas pedindo pra tirar foto, e eu sempre quis fazer aquilo, porque eu sempre tinha, tira uma foto aqui pra mim. E naquela época, obviamente, você tirava uma foto com uma Yashica ali, ninguém podia ver o resultado ali na hora, né? Então juntaram-se lá, sei lá, uns 8 garotos e garotas, e eu fui tirar foto, e eu mirei pra cortar a cabeça de todos, mas, e cliquei. Daí eu contei pra minha mãe, ela queria botar no catecismo. Seu maldito. E a ouvinte Luana Pires, ela falou que a primeira vez que esteve no Play Center, nos anos 80, ela disse que tinha shows aquáticos com as baleias orca. Verdade, né, cara? Eu assisti isso. E os golfinhos também. Você viu, Walter? Eu assisti isso, cara. É, cara. E os anos 80 foram uma época e tanto, pois era possível usar esses animais em extinção ali, né? Que eram treinados a choques elétricos. É, a gente tem que falar isso. Que época, né, cara? Pra entreter aquelas crianças que estavam ali. Já o ouvinte Samuel Martins, ele fala que em 1989 teve a brilhante ideia de ir a Noites do Terror, que também fazia muito sucesso, né? Eu fui. Você também. Foi também? Fui também. Eu não saí daquela merda, cara. Mas só que o Samuel decidiu fumar um cigarrinho de já no alto do teleférico. Ele achou que estaria salvo lá em cima e tal. Aí abre aspas. Quando desembarcamos na chegada, já tinha dois seguranças nos esperando e gentilmente nos levaram para a saída, onde tivemos que esperar por mais de 4 horas até o resto da excursão sair. Noites do Terror, pra quem é de fora de São Paulo, era um evento anual, né, e noturno, onde enchia um parque com monstros de látex, né? Sim. Como o Alexandre falou, o parque, né, hoje é bem menor do que antes. Muito menos atrações. Sabe aquele trenzinho que percorria o parque? Não existe mais. Não. Não existe mais aquilo. Montanha Encantada foi pro saco. Eu não sei, eu acho que tava com dívidas e tiveram que vender uma parte do terreno lá. Enfim, diminuiu, acho que 30% a 40% ou mais. Até chegar a isso que tá chegando agora. Por isso que vai fechar. Cara, eu vi que na web, em 1993, o Michael Jackson ele teve um dia só pra ele aqui no Play Center. E segundo informações da imprensa, o Michael Jackson foi bem discreto ali e tal. E ele gostou também da Montanha Encantada. E durante a visita dele, ele pediu músicas dos Beatles. Veja você, Eu lembro da música da Montanha Encantada. Então canta um trecho. Era mais ou menos assim: na Montanha Encantada. Eu nunca entrei na Montanha Encantada. Peraí, eu ia lá, eu ia atrás do chapéu mexicano. E depois o Michael Jackson também pediu pra tocar a própria música dele. Mas engraçado, ele pediu pra tocar músicas dos Beatles, até porque ele era dono do direito. Pois é, o ECAD ia mandar a grana pra ele. Pra ele mesmo. Né? O ouvinte Amarildo conta que conheceu uma pessoa na década de 80 que morava no interior da Bahia e tinha o nome de João Fante. Olha que nome ótimo. Será que seria um beatnik do sertão? Então, certa vez ficou encantado com um anúncio do Play Center, que ele viu numa revista ali que chegou nas mãos dele lá no interior da Bahia. Nesse anúncio havia pessoas se divertindo ali e tal, no parque, num dia de sol, e o João Fante colocou na cabeça que tinha que conhecer aquilo. Afinal, aquilo parecia ser a nossa Disneylândia. O curioso que o João Fante não era uma criança. Possivelmente tinha ali por volta dos 30 anos de idade. Ele juntou uma grana ali em 1993, embarcou na boleia de um caminhão que vinha pra São Paulo. Que foram 3 dias de viagem e sofrimento. E a única coisa que ele comeu foi um bacalhau seco que ele trouxe na bolsa. Bacalhau já foi barato, né? Já. Então, ele disse que isso dá uma sede foda. Essa foi a história do nosso ouvinte, Amarildo. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86, para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, mandem e-mails com dicas, histórias, sugestões para o nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E esse episódio foi dica do Carlinhos Pereira, lá de Rio Verde, Goiânia. O Carlinhos Pereira é sempre presente aí, e ele também veio até o Play Center, sei lá, tinha uns 12, 13 anos, e eu ainda era meio cagão, eu tinha medo de coisas ocultas. Então eu nunca fui em nenhuma Noite do Terror do Play Center. Começou a escurecer, manja, tinha começado a escurecer no Play Center, e eu decidi bater um fandango no teleférico. Mas abri a minha mochila e tal. Você tava sozinho, porque a cadeira sozinho, era pra dois. Mas eu estava sozinho. Tinha um filho da puta pra ir. Cara, tinha duas moças no teleférico, na cadeirinha de trás. Ô moço, a hora que chegar lá eu vou querer um fandango. Eu acho que o cheirão tava batendo, né? Cheiro de chulé. Isopor com sal. Exato. A hora que eu olhei pra trás, uma das moças não tinha o nariz. Ah, vá. Juro, cara, pela sua alma. Eu falei assim, mas não é possível, não é Noite do Terror. E aquela moça sem nariz. E a hora que eu cheguei lá, aquela... Uma tinha o nariz, a outra não tinha, cara. Simplesmente... Você botou um fandango no lugar do nariz. Eu dei ali os fandangos pra aquela moça e eu não podia olhar pra aquilo, que eu tava com medo de... Mas o que tinha no lugar, era um buracão? Nada, cara. Dois buracos, assim, cara. Um buracão, na verdade... E ela era meio fã? Ela não falava muito, a amiga dela, que tinha o nariz, falava mais que ela. Mas era um lugar e tanto, Play Center, porque tinha também aquele córrego maldito que passava lá dentro. Sempre tinha um córrego que passava lá dentro, cara? Cara... Era um código fedorento. Eu sempre achava que ele deveria desembocar no Rio Tietê, mas eu acho que era o contrário. O Rio Tietê que desembocava naquele córrego. É engraçado. Inclusive, quando chovia muito, aquilo alagava. Porque exato, antes do desassoreamento do Rio Tietê, aquilo alagava, inclusive, quase todo dia. A água do splash. Você caía do splash, era só garrafa pet voando.